Podcast da Blogosfera Fera Policial. Um oferecimento. blogosferapolicial.com.br. Olá, olá, boa tarde a todos os amigos que acompanham a Blogosfera Policial Brasileira. Aqui quem está falando é o Roger Franchini, ex-policial civil, investigador da Polícia Civil de São Paulo, também editor do blog Cult Cool Freak. Hoje nós estamos com uma entrevista bem interessante com o Major Marcelo Martinez, que é da Polícia Militar de Santa Catarina. O Major Martinez é um entusiasta aí da elaboração do termo circunstanciado pelas polícias militares. É um dos precursores aí dessa grande guerra que ele vem batalhando lá no estado de Santa Catarina. Ele também é um blogueiro, ele mantém o blog http://policial.blog.br/martinezpmsc, Martinez com C. Vamos agora à nossa entrevista, eu espero que vocês gostem de ouvi-la da mesma maneira como eu gostei de fazê-la. Um forte abraço e até a nossa próxima entrevista. Ponto 40. A Polícia Civil de São Paulo para Leigos. Um livro escrito por Roger Franchini. Já à venda, só poderia ter sido escrito por quem já foi policial civil de São Paulo e conhece. Major, quais são as críticas, aquelas maiores críticas que a PM de Santa Catarina, e eu creio que o senhor em maior evidência, vem sofrendo da Polícia Civil? Na verdade nós tivemos alguns problemas aqui. O que houve? Nós já estamos aí com mais de 20 mil TCs realizados, né? Mas na verdade assim, nós não tivemos o benefício do erro. Todos os nossos erros eram prontamente apurados rigorosamente pela Polícia Civil, inclusive com prévios indiciamentos. Erros que o senhor diz são aqueles erros no âmbito administrativo, é isso? Não, qualquer ser humano pode errar, delegado não erra. Eu vou dar um exemplo para você que ocorreu em Balneário Camboriú, tá? Um exemplo prático. Balneário Camboriú, ocorrência, esfaqueamento. Viatura chegando no local, isso eu inclusive impetrei um HC lá. Viatura chegando no local, dois bêbados, um esfaqueado. Os dois amigos, bêbados. Um diz que estavam brincando e tal e acabou um acertando a facada no outro. Ok? Sem querer. Dois amigos. Não tem testemunha. O que, que o policial classifica? Lesão corporal culposa. Ok? Lesão culposa. Sem querer. Um acabou acertando a facada. Quem conhece uma facada sabe que pode não haver sangramento e você não sabe a profundidade do esfaqueamento. O policial faz o TC por lesão corporal culposa, corretamente. Chega a ex-mulher do indivíduo, ele é socorrido e levado para o hospital. A ex-mulher do indivíduo fica revoltada porque a polícia soltou, porque solta o termo de compromisso, assinou o indivíduo. E o indivíduo acaba, porque a facada foi profunda, eu sei que ele chegou a ficar na UTI internado. Não sei se faleceu ou não. Vai na delegacia, reclama para o delegado. Tá? O delegado não pega e instaura um inquérito policial militar, um inquérito policial, por prevaricação contra os policiais. Certo? Então, esse é um exemplo típico. Né? E aí, eu orientei o comandante do batalhão a abrir um inquérito policial militar. E aí, eu fiz um HC para trancamento do inquérito policial, porque prevaricação é competência da justiça militar, né? Porque era em serviço e tudo mais. Não sei o que houve, mas eu sei que o HC foi arquivado e os policiais não foram denunciados. Eu acho que o juiz contemporizou. Então, né, entendi. Nessa forma. Ou oficiais, tivemos dois oficiais que foram indiciados por por abuso de autoridade. Tivemos dois ou três casos de oficiais só indiciados, né? Mas todos eles foram arquivados. Esse tipo de reação por parte de alguns delegados da Polícia Civil. E o senhor é da opinião que essas, vamos dizer assim, que essas avaliações mais rigorosas das condutas desses policiais militares que elaboram TC, elas são caracterizadas como uma espécie de uma perseguição? Sim, sim, isso é bem claro. Nós, inclusive aqui na região na cidade de Lages, nós tivemos delegados de polícia proclamando para a população não aceitar os nossos termos circunstanciados. Inclusive, ainda há policiais civis, ainda há resistência, né? Orientando quando a gente caminha o nosso BO, eles fazem um novo BO e dizem para a população que o nosso boletim de ocorrência não tem qualquer validade. Porque veja só, o TC é, uma das nossas modalidades de boletim de ocorrência. Nós temos um boletim de ocorrência que só comunica um crime e temos um boletim de ocorrência que é o termo circunstanciado. A mudança que vai ser um ou outro vai ser só depende de um X. E lógico, aí vai ter o termo de compromisso. Um crime que não é flagrante, não é situação de flagrante, nós estamos, e a Polícia Civil não vai no local, nós fazemos o boletim e encaminhamos a notícia de crime para a Polícia Civil. Nem esse nosso boletim estão aceitando, para você ver em alguns casos, né? E eles não podem, isso inclusive é crime, né? Porque o policial militar, quando toma conhecimento de uma ação penal pública, ele tem o dever de comunicar a autoridade competente para apurar, sob pena de prevaricação. Major, e a postura do Ministério Público de Santa Catarina com relação ao termo circunstanciado feito pelos policiais militares, ela tem sido a mesma conduta que a Polícia Civil tem mostrado? Não. Assim, ó, nós temos aqui no Estado, nós tivemos só uma resistência em duas cidades, basicamente, mas elas já foram suplantadas, porque numa situação em que você tem mais de 100 comarcas, eu creio que são cerca de 120 comarcas aqui no Estado, você tem duas ou três comarcas que não aceitam o termo circunstanciado, você acaba se rendendo à maioria, né? Então, isso que aconteceu com alguns juízes e alguns promotores. Alguns lugares nós tivemos um outro, mas muito pequeno, tivemos problema que a própria Polícia Militar era o problema, tal. Mas, no geral, quase 100% dos promotores e juízes eram favoráveis. Eles tomaram cuidado de não entrar nessa briga entre Polícia Militar e Polícia Civil. Eles tomaram muito cuidado, deixaram mais, digamos assim, para nós nos acertarmos, né? O governador foi mediador, no caso de Santa Catarina, apaziguou muito quando ele editou o decreto 660, regularizando a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil e do próprio Instituto Geral de Perícias, que aqui é separado, no termo circunstanciado. Foi um decreto importante. Ele não conferiu competência, ele regularizou a interação dos órgãos, né? Inclusive, nele previa a integração dos nossos sistemas, né? Para que o nosso boletim que é digitado não tenha que chegar na delegacia e ser digitado de novo. Só que não conseguimos avançar. Há uma resistência muito grande. A Diretoria de Integração da Secretaria de Segurança Pública não consegue avançar na integração do sistema, né? Ok, Major. Só me explica uma coisa, Major. Como é que é feito isso daí na prática? A PM chega lá no local do crime, ela elabora o termo circunstanciado à mão. Esse TC, ele é enviado para a Polícia Civil para ele ser redigitalizado ou ele é enviado diretamente ao Ministério Público? Não. Bom, o desejável é que nós tivéssemos na nossa viatura, que nossos policiais fossem plenamente capazes, nós pudéssemos mandar já por e-mail, tudo, um pequeno notebook que hoje não custa mais de R$1.000, e um acesso à internet, você poderia já digitar o TC, você tem a dificuldade em termos de compromisso que tem que ser assinado, mas poderia ter um bloquinho à parte. Poderia ser encaminhado via e-mail hoje, nas cidades maiores, por exemplo, né? Ou ser digitado no próprio sistema. Bom, como não temos isso, como é que é feito aqui? E que eu tenho conhecimento do Rio Grande do Sul também que é feito. O policial militar, ele faz o boletim, o TC, no local dos fatos, à mão, digitado no nosso sistema de controle, e depois aí sim que é impresso, e é enviado impresso após revisão de um oficial para o Juizado Especial Criminal. O nosso desejo, que eu acho que logo vai se concretizar, não deve demorar muito, é que não seja mais enviado o papel, seja enviado ele em formulário eletrônico, como já tem exemplos na Justiça Federal. Creio que essa questão de já fazer na viatura e da viatura mandar diretamente, eu acho que ainda vamos demorar um pouco, não muito, né? Aí depende de recursos, tecnologia hoje já tem, porque as grandes demandas são nas grandes cidades, e as grandes cidades têm infraestrutura de internet para poder enviar esses dados direto na viatura. Então ele é feito duas vezes, é feito no local dos fatos e no quartel. Major, será que o senhor poderia nos explicar quando é que houve essa quebra de paradigma? Quando é que a PM tomou essa iniciativa de dizer, não, nós também temos competência para avisar que houve um crime para o judiciário? Eu sei que em São Paulo houve uma iniciativa disso junto ao APM, inclusive foram elaborados alguns termos circunstanciados em teste, não sei que fim que isso daí que levou, mas o senhor pode nos dizer quando é que foi essa ruptura com a situação que havia antes? O que ocorreu? Na verdade, houveram em Santa Catarina, nos idos do ano 2000, de 96, mais ou menos, algumas tentativas isoladas de fazer o termo circunstanciado, tá? Encaminhar direto para o juizado. Mas essas poucas iniciativas foi dada ordem pelos comandantes gerais à época para cessarem, né? Bom, e aí o que ocorreu? Com a edição da Lei 9.605, creio de 97, que é a Lei de Crimes Ambientais, houve um vazio de atuação. Houve um conflito à época da edição da Lei de Crimes Ambientais entre a Polícia Civil e a Polícia Federal. Um conflito negativo de competência. Uma dizia que cabia à outra a apuração dos crimes. Bom, o que aconteceu? A Polícia Militar Ambiental, integrante da Polícia Militar, como ninguém queria aceitar, resolveu ela abraçar a causa e começou, creio que em 2000, começou a fazer o tempo circunstanciado nos crimes ambientais. E aí ficou isso, tal, não teve mais, depois disso, ações isoladas. Bom, em 2006, eu fui comandar o norte da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. E eu tinha um problema sério lá, que eu já constatei um problema em quase todo o Brasil, que é os crimes de a contravenção penal de perturbação do trabalho e sossego alheio. Bom, o que aconteceu? Havia determinados horários, o volume era gigantesco, uma região muito turística, mas também muito residencial. E o problema de som alto era a minha primeira demanda, disparadamente a primeira, né? Onde havia uma pressão, isso que eu tenho constatado em todo o Brasil, esse problema do chamado som alto, né, ocorrência de som alto. É uma praga. É uma praga em todo o Brasil. Isso tem muito a ver aí com a questão da falta de respeito com o próximo, né? Creio eu. E aí acontece, a demanda era tão grande que determinados horários da madrugada chegava a mais de 50% das ocorrências serem de perturbação do trabalho de sossego alheio. Poderia dizer assim, tem bandido, tem tudo. Não, mas só o volume justificava a atuação. E eu acabei constatando que a Polícia Civil não atuava nesses crimes, nessas contravenções penais. Só se a vítima fosse na delegacia. Como regra, não ia. Então, gerava todo um clima de impunidade. As guarnições também não estavam mais indo na ocorrência. Ou, quando iam, faziam de tudo para não levar adiante para a delegacia, porque sabiam que não acontecia nada. Então, começou a gerar toda uma impunidade e toda uma ineficiência policial. As viaturas, muitas vezes, isso é super comum. Elas mandavam baixar o som e quando saíam aumentavam de novo. Iam 3-4 vezes para a mesma ocorrência. Então era um problema crônico para mim. E aí o que eu fiz? Eu fui no Ministério Público, convenci o Ministério Público que nós poderíamos fazer TC. Digamos, convenci também o Ministério Público, o promotor de justiça acabou virando meu amigo depois, de fazer uma recomendação para que eu fizesse o termo circunstanciado na contravenção de perturbação do trabalho de sossego alheio. E foi isso, ele fez uma recomendação e também fez uma outra recomendação para que eu atuasse nos crimes de desobediência. Bom, por que desobediência e por que também desobediência? Porque grande parte desses sons também vinham de bares que não tinham autorização para som e usavam som alto incomodando a vizinhança. Ok? O que nós começamos a fazer? Goiânia pelo menos começou a fazer, nós interditávamos, até hoje, desde 2006, interditávamos os estabelecimentos que não tinham alvará de som, para utilização de som, e se eles abrissem novamente com o som, nós, com base naquela interdição, nós faríamos um TC por desobediência. Está me entendendo? Porque desobediência foi importante também na questão do som. Sem dúvida nenhuma. Você entendeu? Não adianta que ela deu suporte à ação administrativa de interdição da Polícia Militar, o TC. O que aconteceu? Comecei a fazer, me empolguei e comecei a fazer também o TC por Jogo do bicho. Jogo do bicho. Contravenção do jogo do bicho. Determinei as guarnições que onde vissem casas de jogo de bicho exposta inicialmente, que fizesse a prisão, no caso, aí a liberação mediante a assinatura do termo de compromisso. E também começou a haver uma demanda, que estava fora da recomendação do MP, de máquinas de caça-níqueis. E aquilo virou que meio que uma praga, a máquina de caça-níqueis. Por quê? Nós apreendíamos algumas máquinas, aquele denunciava o outro, que ia denunciando o outro. E aí... Só um adendo. História. Nessa questão de jogo do bicho, certo, e dessas maquininhas, por acaso o senhor não incomodou diretamente nenhum delegado, ou então nenhum... Sim. Eu só soube. Pelas notícias que nós temos aqui em São Paulo, isso daí eu posso dizer porque eu vivenciei isso, esse ambiente de crime era uma das maiores fontes de renda, isso daí é uma coisa pública, né, que já caiu na imprensa, que a Polícia Civil tem. Não, nós temos aqui atualmente um major da Polícia Militar preso, envolvido com esse noticiado, né, foi preso em razão disso, né? E também dois delegados regionais da Polícia Civil foram presos há cerca de 2 semanas, ainda estão presos, né? São 6 ou 7 policiais militares, mais 6 ou 7 policiais civis. Dentre eles, um major da PM e 2 delegados da Polícia Civil. Justamente jogo de vídeo bingo, né? E aí, eu lembro que na época o meu subcomandante falou que veio uma comissão meio que dirigida por um deputado para ver se eu aliviava e tal, mas nem chegaram a falar comigo, porque eles me conheciam, saberia que não haveria negociação. Você é o seu histórico, né? Então, se ele sabia. Exatamente. Que eu era, sabia que não adiantava, o subcomandante sabia que não adiantava nem chegar até a minha, né? Então, não chegaram até mim e continuamos, a Polícia Militar tem continuado. E aí, a partir disso, o que aconteceu, Roger? Tanto o Comando Geral quanto a Associação dos Oficiais, isso foi importante os dois conjugarem, fizeram um seminário. O Comando Geral avocou para ele, mas não mandou quem estava fazendo parar, a princípio só eu fazendo e a ambiental, e chamou para si para ampliar para todo o Estado. E aí, creio que no mês de junho, a Associação dos Oficiais fez um seminário estadual, um encontro estadual de oficiais, com mais ou menos 200 oficiais, e no final desse, e o tema era termo circunstanciado. Foi oficial da Brigada, eu também palestrei, foi desembargador presidente do Tribunal de Justiça, palestrar, e ao final desse encontro, o Comando Geral, o chefe Estado-Maior, apresentou o plano de expansão do termo circunstanciado, que durou mais ou menos 7 meses, mais ou menos, a expansão em todo o estado, 299 municípios e 12 mil policiais militares. Então, essa expansão, e o interessante é que a diretriz, ela saiu como provisória, a diretriz instruindo, ela só foi sair ao final, porque, na verdade, a implantação foi construída, né? Tinham reuniões periódicas com os oficiais gestores, visando o aperfeiçoamento da diretriz. E aí ainda temos problema, tem gente que resiste ainda, tem muitos policiais militares que acham que é um serviço a mais, quando é um serviço a menos, né? Na verdade, nós temos muitos oficiais, principalmente o pessoal mais antigo, né? Tem muita resistência ao papel, né? O nosso pessoal, em alguma medida, tem resistência ao papel. Mas controle é burocracia e burocracia é papel, não tem como escapar. E acaba tendo menos serviço porque a gente diminui a impunidade, né? Então, dizer que tem muito serviço é uma percepção imediatista, né? Ponto 40. A Polícia Civil de São Paulo para leigos. Um livro escrito por Roger Franchini. Já à venda. Só poderia ter sido escrito por quem já foi policial civil de São Paulo e conhece. Maravilha. Mas qual foi o marco legislativo que autorizou que a PM elaborasse os termos circunstanciados aí em Santa Catarina? Na verdade, assim, ó, não foi um marco. Eu vou dizer assim, ó, eu não vou dizer que fui eu, acho que em Santa Catarina foi uma história, né? Ao contrário do Rio Grande do Sul, São Paulo, o Rio Grande do Sul teve uma portaria da Secretaria de Justiça, São Paulo teve uma portaria da Secretaria de Segurança, criando algumas áreas que estão fazendo. Em Santa Catarina foi uma história de luta. Então não dá para dizer para você que foi um documento. O decreto governador apaziguou bastante. Inclusive, o decreto recentemente foi objeto de ação direta de constitucionalidade pela Associação dos Delegados de Polícia, e o ministro Eros Grau arquivou a um entendimento que não se tratava de questão constitucional, e sim de questão infraconstitucional, de interpretação do artigo 69. Tudo que nós queríamos, né? Justamente. Era uma outra pergunta que eu iria fazer para o senhor sobre em que pé que anda essa discussão lá no STF. Não, ainda os delegados entraram com recurso dessa... na verdade, o Supremo ainda não entrou diretamente no mérito. Ele entrou indiretamente, né, pelas palavras do ministro César Peluso, do outro ministro, não recordo o nome, na DIN 2868, se não me engano, de São Paulo, e que a Federação dos Oficiais atuou como amicus curia, né, terceiro interessado. E agora teve recentemente essa de Santa Catarina, que o ministro arquivou ao argumento que não se trata de questão constitucional, ou seja, se é apuração de infrações penais ou não, mas de interpretação do artigo 69, se o policial militar é autoridade policial ou não. E o detalhe que a gente fica é um avanço significativo e contra o bacharelismo, que o que hoje aqui em Santa Catarina só o delegado de polícia pode fazer, na polícia militar, qualquer policial militar pode fazer, que é determinar a instauração de um termo circunstanciado. Você me entende? O policial militar, por exemplo, em São Paulo, ele pode fazer emitir um auto de infração de trânsito, e ele pode simplesmente arquivar esse auto? Não pode. Certo? Quem determina o auto de infração é o soldado que está na ponta. É isso? O oficial não pode arquivar. Da mesma forma, é o termo circunstanciado. O policial militar que decide, o soldado novo, recém-formado, decide instaurar o início de uma atividade pré-processual contra um indivíduo, o oficial, que vai apenas ser um revisor, não pode arquivar. Então, aquilo que na Polícia Civil só o delegado pode determinar, na Polícia Civil, do soldado ao coronel. Ok, então, major, aqui é o Roger Franchini, eu sou editor do blog Cultico Freak, eu estou falando com o major da Polícia Militar de Santa Catarina, o Martinez, que é um homem corajoso aí que está se embrenhando na luta para que os policiais militares do estado dele possam elaborar também o termo circunstanciado. O major Martinez, ele é blogueiro, né, major? Sim, estou começando. Maravilha. Fala para a gente então, major, qual que é o endereço do blog lá do senhor? Ô, Roger, senhor... eu só queria esclarecer ao público leitor dos blogs policiais que, na verdade, toda essa luta que a Polícia Militar está tendo, nós temos um parâmetro bem interessante, que são as polícias portuguesas. Que lá eles também enfrentaram esse problema que estamos enfrentando de ter apenas uma polícia uniformizada. Eles tinham duas, que é a PSP e a GNR, polícias apenas de espantalho, e que dependiam, que eram duas meias polícias, né? E mais, eram três meias polícias, a PSP, a GNR, e lá eles têm a polícia judiciária. Hoje, tanto PSP quanto GNR fazem o ciclo completo de polícia, mas foi uma luta que eles tiveram e está mais ou menos apaziguado lá, né? E nós estamos enfrentando. Bom, o endereço do meu blog aí está começando só... seria então http://, né, policial.blog.br/martinezpmsc/. Então isso seria, tá bem no início, né? Estamos começando aí. Maravilha, doutor. Mas fora esse daí tem mais um outro, né? Aquele www.termocircunstanciado.com.br. Sim, sim. É um blog interessante. Aliás, eu tenho sempre indicado para quem me procura sobre tempo circunstanciado, né? É o site mantido pelo Nietzsche, né? O nosso grande batalhador lá de Goiás, né? Grande guerreiro. E tem sido a minha referência. Eu pessoas que me procuram, eu falo, olha, vai lá no site www.tempocircunstanciado.com, que é difícil não achar algo lá sobre tempo circunstanciado. Maravilha, então. Inclusive, para sua notícia, Roger, a Senasp já vai iniciar no ciclo, no 16º ciclo de ensino à distância da Senasp, vai começar as inscrições dia 8 de maio, curso sobre tempo circunstanciado, nessa configuração, ensino à distância. Maravilha. E aí, para esse curso, quem é que pode... todos os profissionais da segurança pública, todos os profissionais. Certo. Guardas municipais, agentes prisionais, policiais militares, policiais civis, bombeiros, está aberto tudo, a todos os profissionais. Aqueles que podem fazer o curso à distância, vai ser aberto agora no ciclo 16, que as inscrições devem estar abertas dia 8 de maio. E onde é que as inscrições são feitas, Major? É no site do Ensino à Distância. Quem quiser é só acessar o site do www.mj.gov.br, lá procurar ensino à distância, né? Para esse próximo ciclo serão 180 mil vagas. É poucas vagas, hein? São poucas. Tem sido esgotado rapidamente, né? Ok, então, Major, mais uma vez, então, nós lhe agradecemos. E aí, o Major Martinez, da Polícia Federal Brasileira. Abraço, então, o Major. Muito obrigado. Parabéns. Meet me at the cinema. You can take me in your car. I'll lie in the back and stare at the planes. There's an orchestra. Computer program, here is a pen, write out my